papo, eu te quero, vem papo como eu quero, papo como eu quero, papo, eu te quero, papo, eu te quero, vem papo como eu quero, papo como eu quero. Meu amor, eu demonstrei o que você desprezou. Quanto tempo eu passei de lágrimas e dor. Preciso do teu amor, oh, oh, preciso do teu amor. Eu não entendo por que tanto sofrimento. Somente você ocupa o meu pensamento. Espera, meu coração, espera por ti. Quero você aqui, me aproxima a mim. É a alma que dói, meu coração se destrói aos poucos. Só você é meu conforto, meu bem. Meu amor por ti vai além. Valor maior você tem. Sem você eu não vivo. Sem você tô perdido. Perco o caminho correto. Não sei mais o que é certo. Tô confuso, meu bem. Na solidão eu te espero. Te quero. Te quero, hey. Um sentimento sincero e eu vou assim. Papo, eu te quero. Papo, eu te quero. Vem, papo, como eu quero. Papo, como eu quero. Papo, eu te quero. Papo, eu te quero. Vem, papo, como eu quero. Papo, como eu quero. Meu amor, eu demonstrei o que você desprezou. Quanto tempo eu passei de lágrimas e dor. Preciso do teu amor, oh, oh. Preciso do teu amor, oh. A todo instante só você me interessa. Meu coração tem pressa, meu coração te espera. Meu amor por ti é imensidão. Sem você é solidão, é minha situação. Quero você de montão. Poder avistar o seu sorriso, o seu olhar brilhar. E o meu te chamar. Garota, vem pra cá. Por que será tão difícil? Mas não desisto, persisto. Esse é meu ofício. Um desprezo seu é como uma bomba no edifício. O que acaba comigo? Amor sincero, veja que eu te quero. Na solidão fico sem chão. Sem você por perto. É um sentimento vero, eu vou assim. Papo, eu te quero, papo, eu te quero. Vem, papo, como eu quero, papo, como eu quero. Papo, eu te quero, papo, eu te quero. Vem, papo, como eu quero, papo, como eu quero. Meu amor, eu demonstrei o que você desprezou. Quanto tempo eu passei de lágrimas e dor. Preciso do teu amor, oh, oh. Preciso do teu amor, oh, oh. Diante a ti, invisível enfim. Quero você aqui, bem próxima a mim. O que achei já custou, o que resulta em amor. Sentimento que às vezes se transforma em dor. Vou superar, desenganar, não quer me enxergar. Mas é com o tempo eu sei que você vem de lá pra cá. Se pá, lágrimas derramar por mim, enfim. Senti o que sempre senti. Há quanto tempo passei sozinho em busca de um consolo. Vi você passar batido. O que acabar comigo? Meu sentimento farsante. Vou expressar, desabafar nos falantes. Como ser trai é importante.